Mas o início de mais esta edição, que vai contar com dois especiais mini-programas, naturalmente, e um deles, francamente resumido, o que será dedicado aos Bad Company. O outro, ligeiramente mais extenso, para os Steppenwolf. E em matéria de vinil local, Live from Earth, já circula por aí, Pat Benatar. Ao vivo em Live from Earth, lança-chamas Steppenwolf. dos grupos mais originais e combativos na altura da sua fundação, Steppenwolf ou John Kay, trazia o espírito contestatário do folk singer, vociferando as mais violentas acusações ao sonho americano, numa embalagem armadilhada de mobilização e espírito de luta. Despite the things that are wrong in our country, there are too many good things worth saving to let the whole thing go down the drain. So I think we should get together as much as we can and bring about change. O fundo sonoro dos ultimatos do Steppenwolf era raivoso, espesso, pesadamente presente. Som orgulhoso e decidido, repleto de influências e referências do psicadelismo ao rock inglês, blues e mesmo folk. Steppenwolf faz 8 álbuns em que não cede 1 milímetro da sua posição. About order, but it's all just an echo what they've been told. 'Cause there's a monster on the loose, Mais longo hoje aqui no Lança-Chamas, Steppenwolf. Yeah! 1972, os Steppenwolf separam-se de John Kay, grava dois álbuns a solo e tenta depois por várias vezes recriar o velho formato em 74 com Slow Flux, em 75 Hour of the Hoof e 76 com Skullduggery, redundando todas as experiências em insucesso. Grupo de memória grande na música popular. A sua história tinha ficado para trás em 1972, mas os registros são eloquentes. butcher. God damn the butcher man. Se chamas 1819 FM Estéreo da Comercial aos sábados, foi o primeiro de dois especiais que hoje aqui incluímos nesta edição. O primeiro deles com dedicatória ao grupo de John Kay, Steppenwolf. Rock and roll. Ainda antes de chegarmos ao outro mini especial do Lança-Chamas de hoje com os Bad Company, uma novidade, um grupo de que se irão ouvir falar certamente muito mais. O álbum estreia chama-se Taken by Storm e este single Sundown an Angel são os Bronze. B-R-O-N-Z, Bronze. Chamas, agora sim com Bad Company. Mini programa especial no Lança Chamas, que não pretende nem pode mesmo ser exaustivo, mas que se destina especialmente a aproveitar a presença temporária de dois álbuns de 74 e 75, Bad Company e Straight Shooter, aqui entre nós e mais uma vez por um empréstimo oportuno. Paul Rodgers, Mick Rolfs, Simon Kirk, Boz Burrell. Bad Company, considerado um dos últimos supergrupos e que em 1973 conseguiu um impacto notável, se não mesmo fabuloso. Misto de restos dos Free, Paul Rodgers e Simon Kirk, dos Mötley Crüe, Mick Rolfs e dos King Crimson, Boz Burrell. Yeah! And Company, a pernidade de um rock tipicamente britânico, aqui eficaz e sólido dos ritmos aos riffs. O grupo penetra facilmente nos Estados Unidos com o manager Peter Grant, dos Zeppelin. Os primeiros álbuns são registados na Swan Song, mas mantém-se, entretanto, e inexplicavelmente, ou manteve-se, desconhecido, mesmo maldito, na Europa. Já na década de 80, os Bad Company diziam adeus à carreira como grupo. Chamas são os sons da despedida de hoje com Bad Company.